Salve, salve, coelhada! Decadentes número 224. Originalmente para falar do nosso empate na nossa estreia do Campeonato Mineiro contra a Caldense, mas hoje temos mais assunto para conversar, além desse empate melancólico e triste com o gol do Giovani no final. Eu sou Jairo Viana e hoje nós temos aqui a casa cheia. Felipe Teleucas, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça. E vamos falar de duas infelicidades essa semana, né? Um grande empate com sabor de derrota, embora ainda que conquistado no fim, e essa troca de comando, né? Que beleza! Lucas, dê sua boa noite. Boa noite. Além das infelicidades que o Felipe Deleucas mencionou anteriormente, tem mais uma infelicidade que a gente tem um contrato com o Leandro Silva até o final do ano, né? Então, ele já começou sabendo como é que vai ser. Só notícias boas, só coisa boa. Tá aqui hoje também com a gente Glauco Valério, diretamente do grupo de WhatsApp de Cadentes. Glauco, dê sua boa noite. Boa noite, gente. Beleza? Vamos lá, vamos tentar digerir os acontecimentos aí, não é não? Isso aí. Tá com a gente aqui também essa noite o principal responsável, aquele que contratou o Tigrão, não só contratou, quanto deu a exclusiva da contratação dele, foi lá, entregou a camisa, fez tudo, entendeu? E algumas más línguas dizem que foi ele que intermediou essa saída aí pro Bragantino. O Alisson Fernandes, dê seu boa noite. Boa noite, Jair. Você já ouviu falar em papel de trouxa? Pois é, fui eu no final do ano passado, né, convidado para ir lá, fazer a cachorumela toda, de anunciar o Felipe Conceição e desejar para ele um ótimo 2020, parará e pororô. Aí chega agora, depois da primeira partida do campeonato, e o treinador vai embora. Então, fiz um belíssimo de um papel de trouxa, começamos a temporada mal, como falou aí o Felipe de Leucas, e agora com a perda do treinador. E só para registrar também, um dia triste para o esporte mundial, né? Faleceu Kobe Bryant, um grande ídolo aí do basquete. Isso aí, muito complicado, né? Os ídolos já são poucos e um acidente bobo desse aí, né? Para completar a nossa noite aí, Thales Maciel com a hashtag Tigrão Babacão. Thales, dê seu boa noite. Então, eu queria dar uma boa noite, muito animado para participar desse programa 200 de Cruzeiro, e vamos falar aí sobre o que aconteceu na... Que dia foi o jogo? Foi quarta, né? Falar o que aconteceu no jogo de quarta, falar que eu também tô... Eu nunca tinha escutado o menino Glauco Valério falar, ele não tem voz de velho, cara, isso é engraçado, né? Porque ele escreve como velho, eu achei que ele era um velho. A voz dele é de velho, legal. Pois eu fiquei decepcionado, porque eu queria que ele arrumasse um jeito de se comunicar via figurinhas aqui no podcast também, mas... Putz, não dá não, cara? Não, legal, cara, legal. O Glauco das figurinhas, ele é expressivo, cara, ele é mais legal. Então, é bom de taquara rachada, né, não? Se ele terminar o programa sem falar nenhum locupletar, ou algum termo assim mais formal, a gente vai ficar meio decepcionado aqui. Totalmente. Não, tô fazendo o programa com a Aurélio aqui do lado, ó. Tá certo. Yeah, vamos seguir. Bom, Felipe, você quer fazer aquele resumo? Felipe, você quer fazer o resumo do jogo com a Caldense? A minha esposa tá ouvindo aqui, ó. A minha esposa tá ouvindo aqui, ela tá rachando de rir, tá entendendo nada. A voz de menino do Paulo Valério parece com a voz daquele menino lá. Ela tá querendo saber assim, que loucura que é isso? A melhor definição do decadente, loucura. Faz parte. Tá bom. Vamos lá, segue o jogo. Eu confesso que a minha memória, coisas ruins a gente tende a apagar da memória, né? Com um pouco mais de facilidade. Então eu confesso que não me recordo de muita coisa do que aconteceu naquele jogo. Mas assim, tirando a parte que o jogo pra mim foi bem feio. Antes de você começar o jogo, eu preciso fazer uma nota sobre o pré-jogo. Tá? A Denise do Bolinho de Bacalhau foi pra Vitória, mas voltou. Ficha técnica. Tá certo? Então, não, isso é o mais importante, cara, porque parte da razão pra independência é o Bolinho de Bacalhau. Então, o que que acontece? Ela tendo voltado é um entusiasmo a mais nesses tempos sombrios do América, entendeu? Mas... E abre um parênteses aí, Jair, que Nenel é um caloteiro, ele não pagou a menina do Bolinho. Fica a dica, Nenel da Baixa Gastronomia não pagou o Bolinho e tá lá. Tá registrado nos anais. Ui. E o Thales, sem saber dessa informação, comeu uma coxinha de 1,5 kg antes do jogo e quase não conseguiu. Me fudi. Encheu o buraco do dente, coxinha de um quilo. É, mas vamos ser justos, depois o neném voltou para pagar o bolinho. Fato. Felipe, prossiga, desculpa aí a entrada aí. Muito provavelmente, acho que o Leandro... Boa, desculpa a entrada. Ô, velho, os caras estão na quinta série, né, velho? Acho que o Thales levou uma coxinha de presente pro Leandro Silva antes do jogo, né? Que duas, aparentemente... Duas, um pro primeiro tempo e uma pro segundo tempo, nego. Não tem condição aqui, não. Porque foi, assim, o que eu consigo falar um pouco mais, o time do América em si tava bem abaixo, acho. O jogo no primeiro tempo não teve muito... O Caldense, acho que... Ela vinha de resultados muito ruins na pré-temporada, né? Tinha tomado uma sova do São Paulo, um jogo treino. Aí o jogo seguinte pegou um time que joga, acho que, módulo 2, o Mineiro, ele também perdeu. Aí a torcida foi protestar antes do campeonato começar, porque achou os resultados da pré-temporada horríveis. Aí o time veio pro Independência, meio que sem querer muita coisa. Mas o América não conseguia atacar, né? O América ali meio que tentando... O que a gente conseguia ver é que o ponta-direita lá não apresenta uma grande evolução com o que a gente tinha. O atacante até participa mais do jogo do que o Viçosa participava, mas também sem muito poder de criar, né, jogadas. O Alê, outro que comeu uma coxinha a la Thales, que tava bem lento ali no meio de campo, né? E o que a gente conseguia de vez em quando era o Mateuzinho, que partia para cima, tentava criar alguma coisa, mas também sem muito sucesso, porque também não estava numa noite das mais inspiradas. Conseguimos, num pênalti, abrir o placar, o que dava a impressão de que com a Caldense soltando a gente poderia ter tido melhor sorte. Entretanto, numa das grandes pataquadas do Leandro Silva, a gente acaba por tomar um empate, né? E do 1-1, acho que fecha o primeiro tempo assim, perdoe se eu estiver errado, eu realmente apaguei um pouco da minha memória. Pro segundo tempo a gente volta mais ou menos igual também, sem criar quase nada, um jogo bem ruim de se ver. E aí numa pichotada monstro do Lucas Cal, o jogador meio campo deles tinha acabado de entrar, aniversariante do dia, mete o segundo gol. E aí dá aquela... Aí eu já cheguei e tava tudo perdido, né? Que não teríamos como... rever, e realmente o abafo ali, a gente não tava conseguindo fazer muita coisa. Eu não sei falar se o goleiro da Caldense é lá dos melhores, porque ele não teve que ser muito exigido. E quando ele precisou, num grande chute de longa distância do Giovani, que pode não jogar nada, mas às vezes dá uma sorte acertar uma pichotada de fora da área, e conseguiu fazer um gol ali, um chute também que acho que era defensável, mas pra sorte nossa o goleiro não pegou. E empatamos na Bacia das Almas contra a toda poderosa Caldense, né? E deixando uma impressão um pouco ruim de que o time não mantém ainda certos aspectos do ano passado que não são positivos, né? Mas foi um pouco aí. Quem tiver alguma coisa de fecho para acrescentar, porque foi um jogo muito ruim e eu apaguei boa parte dele da minha memória já. O que me assustou mais é, assim, primeiro que alguns dos problemas do ano passado eu acho que permanecem inalterados, né? Só com a diferença que ano passado a gente criava pouco e hora ou outra achava uma bola parada, né? Com o João Paulo. No jogo de quarto, João Paulo, pelo menos os escanteios, estava cobrando mal pra caramba. Acho que até teve acho que foi o primeiro escanteio, o Eduardo Bauerman conseguiu cabecear, o goleiro deles defendeu. Eu pensei, beleza, vai continuar no mesmo toado do ano passado, mas acho que foi um pouco pior ainda, até pelo desentrosamento também, né? O time continuou armando muito pouco, então isso já preocupou um pouco. E o segundo ponto que preocupou é que a Caldense no segundo tempo jogou, na minha opinião, jogou muito melhor do que o América. Eles perderam um gol sem goleiro, que o rapaz chutou pra fora, e com o time deles, você via que tentava trocar dois, três passes ali. O time da Caldense é muito limitado. Eu chuto que eles vão brigar pra não cair no Mineiro. Não vi o nível dos outros times, né? Mas eu achei um time muito fraco e a gente não conseguia criar nada. Então, assim, é claro que é primeiro jogo, em outras temporadas a gente já começou com péssimos jogos também no estadual, né? Acho que ano passado, não sei se foi ano passado, a gente chegou a perder pro não sei se foi o Guarani, foi um time de uniforme vermelho também. A gente chegou a fazer partidas bem ruins, assim, e aí depois o time se encontrava um pouquinho. Mas o que a gente tinha de pior na temporada passada, esse ano, pelo menos no primeiro jogo, se manteve. E e a gente não conseguiu melhorar os pontos que a gente entendia como sendo nada. A gente continua sendo um time totalmente ineficiente na armação de jogada, né? Dependendo de bola parada, que não veio esse último jogo praticamente. É, eu senti o segundo tempo, assim, se o primeiro tempo já foi ruim, o segundo tempo, então, foi uma lástima. Eu acho que a Caldense melhorou um pouco e o América esqueceu completamente de jogar. Alguns cansados, alguns irreconhecíveis. Um caso, né, para mim foi mais claro, foi o Juninho. O Juninho não estava conseguindo dar um passe correto para frente. Ele não acabou o campeonato ano passado desse jeito. Né? Então é um sintoma de como é que estava o ânimo geral ali. Então eu realmente me pergunto o que é que esse povo faz em pré-temporada, porque não tem lógica, né? Para delírio do Brunão, Zé Ricardo muito mal também. Zé Ricardo mal, né? O Leandro Silva, achei que ele conseguiu ficar pior esse ano do que ele via ano passado, porque um ano de idade a mais, fazer uns dribles no meio do campo, ele perdeu duas bolas assim, ele não volta pra marcar, não acerta um cruzamento. Sinceramente, eu não entendo por que ele é titular. Eu acho que a gente deve ser bem ignorante mesmo. Ele deve treinar pra caramba. O problema não é só não entender como que ele é titular, é entender como que renovaram o contrato dele, porque ele apresenta isso desde o ano passado. Pois é. E aí renovaram, assim, de forma bem antecipada, né? Parecendo que vamos correr logo, porque é uma peça fundamental para 2020, quando você vai ver o Leandro Silva. Leandro Silva tá cheio de gente de olho, né? Nossa! Nossa Senhora, é. E o Leandro Silva, a impressão que me dá é que ele... O que ele pensa em fazer, ele ainda não conseguiu perceber que aquilo que está na cabeça dele, ele não consegue desempenhar com a bola rolando. Então ele acredita que algumas jogadas que ele tenta fazer, que elas vão dar certo, e não dão. Ele não consegue, no um contra um, tanto para ir para cima de um adversário, quanto para marcar alguém que vai contra ele, ele simplesmente perde todas. Leandro Silva não consegue carregar uma bola por mais do que 5, 10 metros sem que alguém tome dele, ou ele saia com ela pela lateral, alguma coisa aconteça. Então, muito mal. Ano passado, o Felipe Conceição deu uma entrevista esse ano, alegando que o Leandro Silva, ano passado, jogou na reta final contundido, uma contusão, acho, na virilha, alguma coisa assim. Beleza, isso pesa. Primeiro ponto, que eu, se sou treinador, teria vergonha de dar uma entrevista dessa, porque então você está colocando um jogador machucado para jogar, então já começa o erro aí. Em futebol competitivo de alto nível, não dá para fazer isso mais. Mas segundo, que eu pensei, beleza, então vou dar o crédito aí de que ele estava jogando machucado e vamos ver para esse ano. E começou, como disse aí o Lucas, começou tão ruim quanto, tão mal quanto. Então, será que continua machucado? Ó, o doutor Adolfo, parênteses, está dando aqui uma sugestão no campo de comentários, ó. Podia levar o Alisson para a renovação épica com o Leandro Silva, filmado e com entrega de camisa. Só a favor. Inclusive, a minha proposta é arrumar um jeito de botar o Alisson lá para dentro, para ele dar um abraço nos 4 ou 5, para ver se você vai embora. Você tá funciona duro. Com o treinador. Tá certo. E você, Glau, o que você achou do jogo? Ah, cara, eu tive a mesma impressão sua. O que me passou é que o pessoal parecia estar travado, tá entendendo? Esse início de pré-temporada é um porre, é aquelas coisas chatas de fazer o físico e tudo, e parece que entre eles lá eles não digeriram bem o acesso à perda do jogo pro São Bento. E aquilo ficou, né, dentro ali do ambiente, iniciaram aquela proposta. E quando começou e tudo, a Caldense é um time encardido, por pior que seja. Esses times do interior apronta para cima do América. Falta aquele negócio, isso que aconteceu hoje no do Atlético. Crescimento, chega lá e mete 5, 6, sabe? Tem que ter o gosto por ganhar. E aí acaba que complica. Um jogo fácil. E ninguém teve bem, numa boa, de verdade mesmo. O Mateuzinho tentando ali, o Juninho que enche os olhos, mas também. Então todo mundo com freio de mão puxado. O Bauerman lá deu uma impressão boa, tem potencial. O Cal, aquela hora do gol lá, né, ele faltou literalmente jogo de cintura para ele. O João Paulo na esquerda, né, do mesmo jeito que iniciou ano passado, eu lembro das suas críticas, Jairo, falando que não aguentava ele na ponta esquerda e tudo. E ao longo do campeonato, ele foi se soltando e melhorando. Mas o fato é que, assim, né, por ser primeiro jogo, por ter criado uma expectativa que... O grupo estava mantido, que a gente já tinha uma ideia de jogo. Pessoal, esqueceu, viu? Esqueceu. Assim, não é para desanimar, é primeiro jogo, mas enfraquece, viu? Enfraquece a amizade. Foi isso. Só entendendo aí o que o menino Glauco está falando, eu acho que é pertinente. A questão do João Paulo, cara, eu acho que a gente não vê tanto defeito. Porque os times que jogam contra a gente não atacam pela esquerda, porque sabe que o nosso lado direito é uma mãe. Então ninguém vai para a esquerda. Você vê que o volume também jogo, tem isso. O volume de jogo da direita é um negócio. Eu não sou os caras dos números. Se você for ver a quantidade de gols que a gente leva pelo nosso lado direito, isso é um absurdo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que joga com o América, qualquer um observa, sabe. O América não tem lado direito. Vão atacar ali, ué. Pronto. E aí a gente não vê a ruindade que é o João Paulo. Sim, e pelo menos o João Paulo, ele tem algum ponto positivo que é a bola parada. Não foi nesse jogo, mas a gente já viu que na bola parada dele, de vez em quando, sai alguma coisa. Agora o Leandro Silva, cara, não dá, bicho. Realmente tá muito difícil. E não é de hoje, não é um cara que chegou esse ano e a gente tá esperando ver o que vai acontecer. Já então, não... aquele Ale, né? O Ale foi assim, né? O Ale estreou, a gente tá achando que é uma feijoada. Mas vamos esperar, gente... vamos. Tem que esperar os 5 jogos de Sérgio Tavares aí pra ver, né? Pelo menos, mas agora o Leandro Silva pra mim já deu, não dá. E tá renovado. Isso são as coisas que eu não entendo no futebol, cara. Agora, quem que vocês acham que quis renovar com o Leandro? O Paulo Brax, o Salum, o Tigrão ou os três? Os três. Em todas as entrevistas, eles falam que essas decisões são compartilhadas, né? Sim. Eles falam, eu vi entrevista esse ano do Paulo Brax falando que todos os jogadores passaram pelo crivo do Felipe Conceição, o próprio Felipe Conceição falando isso, mas ao mesmo tempo você escuta do Paulo Brax, por exemplo, dizer que não trazem jogador mais apenas por causa do treinador, justamente por causa de situações como essa, né? O treinador abandona e quem fica aí é o jogador. Então, é contratação de clube, né? Eu acredito que o Leandro Silva, por exemplo, a renovação dele é por causa dos três, sim, e isso preocupa mais ainda, né, porque não é possível que nenhum deles conseguiu enxergar, observar e falar, gente, vamos no mercado, porque no mercado pelo menos a gente tem um benefício da dúvida, pode vir um jogador muito bom, como pode vir um muito ruim. Do Leandro Silva a gente já sabe o que esperar e não é grande coisa, porque tem sido sofrido, isso que o Jairo, que o Thales falou, é verdade. Qualquer treinador hoje em dia, basta se abrir um footstats da vida aí e der uma analisada lá de 5 minutos, você consegue descobrir como ganhar uma partida do América, ou pelo menos como fazer um gol no América, que é jogar o tempo todo ali pelo lado do Leandro. Uma hora você vai ser presenteado com uma boa chance para empurrar a bola para a rede. Isso aí já tá muito. Isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre o Tigrão, mas para mim eu vou falar com você que o jogo dele, para mim, já tá muito manjado. O jogo do América com o Tigrão era muito manjado. Todo mundo já sabia muito claro o que ia acontecer. E talvez o próprio caso com o São Bento foi um pouco isso. Não só o São Bento, uma análise que eu tinha feito da trajetória dele como um todo, os últimos jogos, desde o jogo contra o Bragantino, que eu acho que foi a maior surpresa, né? O fato de a gente ter ganho do Bragantino com alguma notoriedade, a partir dali os jogos pra gente começaram a ficar muito mais difíceis. A gente começou a depender do Bragantino pra cá de muito jogo, muito gol de bola parada, né? Era que tava sendo o que tava conseguindo alguns resultados pra gente, né? A gente começou a ter mais dificuldade de criar, mais dificuldade de conseguir fazer gols por jogadas normais, né? De bola no chão. Foi quando o Ricardo Silva começou a disparar como um fazedor de gols, né? E isso caiu um pouco ali, né? A única... Eu queria muito ter os números de quantos ataques a Caldense deu em cima do Leandro Silva, mas infelizmente o Footstats não registra jogos do Campeonato Mineiro que não sejam do... O ano passado era de Cruzeiro e Atlético. Nesse ano, capaz de ser só do Atlético. Pelo que eu vi, eles não colocam os times que não são de primeira divisão na conta. Mas, eu ficava pensando, o primeiro ataque deles que foi pra lá, que eu vi que o Leandro Silva não deu conta de pegar, eu falei assim, cara, se eles colocam esse camarada correndo pra lá o jogo inteiro, eles vão criar muito problema. E passou duas jogadas e fizeram o gol ali, né? E fica um pouco assim, né? É um time fácil de você marcar, né? O que vai acontecer. Agora que todo mundo sabe que o Juninho é o nosso elemento surpresa, ele não é tanta surpresa mais assim. Você segura os pontos ali, o time fica meio mistério, né? Sem conseguir fazer muita coisa. E ele não tem muita criatividade para achar soluções ofensivas, aparentemente. Não sei, igual, não dá para condenar ele. Eu achei que ele merecia o benefício da dúvida para ver se ele conseguia trabalhar. Nesse primeiro jogo ele não mostrou nenhuma solução ofensiva diferente do que tinha do ano passado. E agora a gente vai conseguir ver se ele conseguir evoluir, né? Mas acho que para essa busca por um novo treinador, vale a pena tentar. Pelo menos no período de análise, né? Que a gente está sem pressa de trazer, de conversar com o pessoal e ver. Se trazer um cara que tenha... melhores ideias, assim, de que tenha maior capacidade, né, de produzir um time que saiba fazer gols, né? Sim. Que é difícil de você achar no mercado esse profissional. E outra coisa, não sei se o elenco do América para esse profissional também, não. É, eu ia falar isso. Material humano para ter um tem bom time para fazer gol, não sei se a gente tem também, não. Pois é, isso que eu ia perguntar para vocês. Dado o jogo de quarta, já dá para dar um palpite aí, pelo menos do que dos caras que chegaram, se alguém vai ajudar? Não. Eu vou dar uma tostadinha na minha língua aqui. O tal do Rodolfo, eu gostei da movimentação dele. É, achei que ele participa bem, achei que ele ajuda a criar jogadas, não é aquele centroavante de presença diária. É baixinho, me pareceu meio gordinho. Ele pegou bem também, gostei disso. É, você olhando para ele, não dá muita expectativa, não. Mas com a bola rolando, eu gostei do que vi. Foi a primeira ele lembra, partida. Ele lembra aquele Mirandinha que passou aqui. Quem? Ele lembra aquele Mirandinha que passou. Isso mesmo. É, verdade. É, então, ele eu gostei e eu acho que pode aprimorar e melhorar. O cara lá da ponta, o camisa 7, se eu não estou enganado, Felipe, alguma coisa? Falei. Felipe Augusto? Não, então o 11. Felipe Augusto. Se desligou do jogo completamente no primeiro tempo. Eu poucas vezes vi um jogador ficar em campo e ninguém nem perceber a presença dele, igual foi com ele no segundo tempo. Você não compara o Oliveira jogava na América, não? É verdade. Mas no primeiro tempo... Mas pra alguém desligar, alguém tem que ligar, cara. Pro cara jogar desligado, ele tem que estar ligado em algum momento. Mas no primeiro tempo, o Felipe Augusto, ele tentou ali mostrar, e eu acho que dele, cara, eu boto na conta da estreia, sabe? O cara tenta mostrar mais do que deve, o cara se vê na pressão de ter que mostrar algo pra torcida. Então ele tentou ali umas duas, três jogadas, não deu muito certo, depois ele se apagou. Então tô dando o benefício da dúvida, acho que ele é um cara que tem que esperar aí uns 4, 5 jogos, sim, pra ter uma ideia melhor. Não dá pra avaliar por esse jogo, até porque ele pouco participou. O Alê também não foi bem mesmo, mas o Thales falou isso lá no estádio, eu concordo com ele, dá pra perceber que o cara sabe tratar a bola, tá? Dá pra perceber que o cara tem ali um bom futebol, só que muito apagado, e o que me assustou no Alê é porque ele é lento, ele não tem intensidade de jogo, e quando a gente escuta o Tigrão e o Paulo Brax dando entrevista falando que as contratações foram no perfil que o Tigrão gosta, que é de jogador mais intenso, jogador que marca e que ataca na mesma intensidade, que corre o campo todo, que tem capacidade de se recuperar. Eu não vi isso no Alê o primeiro tempo, no primeiro jogo. E não acho que seja uma questão de adaptação, não. Me parece que o perfil dele é aquele perfil mais lentão, mais desligadão, mais daquele cara mais técnico. Isso me assustou um pouquinho. E o outro estreante foi o zagueiro. O zagueiro acho que foi bem também. Vai ter que passar por um processo de entrosamento ali com o Lucas Cal. Para zagueiro é mais difícil. Ele está substituindo um cara que foi muito bem ano passado, foi o Ricardo Silva, e já entra com essa pressão. Ele é muito jovem, Lucas Cal também, então vão ter que conseguir achar um entrosamento, mesmo sendo uma dupla de zaga muito, muito jovem. E vamos combinar, tem um negócio que pesa demais contra a adaptação aí do zagueiro novo, Eduardo Bauerman, né? Que são os nossos dois laterais, cara. Então não dá nem pra botar muito na conta. A bola vai lá toda hora, a bola chega toda hora, porque a gente não tem marcação pelas laterais, então complica pra ele. Mas me pareceu um zagueiro que tende a evoluir. Não fiquei preocupado com a dupla de zaga, não. E teve também aqui, o Léo Passos também entrou, né? Não mostrou muita coisa, mas entrou. Nossa, esse aí eu achei muito ruim, cara. Tudo bem que foi o primeiro jogo. Tem a tal da Lei Tavares, né? Que são 5 jogos, mas no caso do Léo Passos, puxa vida, ele não consegue dominar uma bola. Eu achei ele são muito 3 anos de contrato, viu? Eu achei, sinceramente, eu não achei diferença nenhuma dele pro Rubens. Se fosse para fazer um contrato de 3 anos. Porque não que eu queria o Rubens, mas é porque o Léo Passos é um cara grandão que não consegue correr com a bola. Não consegue fazer o pivô, não é habilidoso, não é rápido. Não sei, vamos ver, né? Tem a Lei Tavares aí pra dar uma chance pro cara conseguir ter mais ritmo de jogo, mas no primeiro jogo eu achei ele muito mal. Vocês viram um detalhe interessante? Na entrevista dele, perguntaram qual foi o gol mais bonito que ele fez na carreira, né? Aí mostraram o gol lá, um gol bem normal, na verdade. O gol mais bonito que ele fez é uma bola que ele domina no meio de campo ali, conduz ela por uns 20 metros, chuta cruzada e ela entra. Quero saber que time que foi que deixou ele conduzir 20 metros. O cara tem um ano de carreira, né, gente? Ué, tem isso também, gente. Mas aí você pode falar que foi um gol que você fez na base, no sub-17, você deu... Que ninguém viu. 3 chapéus e meio. Você fala alguma coisa assim que ninguém viu, né? Você não precisa falar que foi um gol. Eu, por exemplo, se fosse comigo, o gol mais bonito que eu fiz na carreira foi meu único gol no CT lá no Drummond, que não deve ter sido um gol tão bonito assim, mas é o meu gol mais bonito da carreira. Inclusive, você deve ter afastado imediatamente desse CT, o Alisson, que a, gente não, a torcida não aguenta mais. Não aguentamos, não deixe. Por favor. Verdades foram ditas. Aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Com a saída do Felipe Conceição, o que eu percebi nesse jogo e venho percebendo? O América ficou previsível, é isso que vocês falaram aí. E o América joga no esquema que eu ainda não consegui me acostumar com a ideia do Juninho ser um armador de jogadas, ser um criador de jogadas, por exemplo. Isso ainda não me desce. Mesmo com todo o esforço dele, mesmo sendo um cara que eu gosto pra caramba e já considero um ídolo recente aí do América, mas ter o Juninho como criador de jogadas ainda é um negócio que não me desce bem. É, e com a saída do Felipe Conceição, esse jogo aí pode virar todo, né? As cartas voltam pro baralho, são todas embaralhadas e o jogo começa uma nova rodada. É, mas você pode dizer que o Juninho vai ser titular. Cara, não, titular sim, até porque ele merece. Ele foi titular. Sim, eu acho que titular sim, eu não tô questionando isso. Acho que ele é um titular hoje incontestável do América. Eu só não acho que ele deva jogar naquela posição. E eu tô falando do Juninho, mas na verdade eu quero falar do esquema como um todo. A gente talvez a ideia não de faça jogo. Tantos gols. É, talvez a gente não faça tantos gols justamente por isso. Porque o nosso sistema de jogo, a nossa ideia de jogo não tá encaixando, não tá funcionando pra gente criar jogadas. A gente joga com o Mateuzinho solto querendo... toda hora criando jogadas individuais, e às vezes isso dá certo. A gente joga com um centroavante que até o ano passado não criava nada e ainda atrapalhava. Esse ano o Rodolfo, pelo menos no primeiro jogo, mostrou que consegue participar melhor das jogadas. E a gente joga com outro ponta aqui na direita também, tentando criar na base da jogada individual. Temos dois laterais que acrescentam quase nada, e temos dois, até o ano passado, volantes tentando criar jogadas no meio. Então isso não funcionava bem, por isso a América não conseguia fazer gol. Quando a América conseguia, é porque a intensidade de jogo era muito grande e às vezes conseguia se sobrepor ao adversário e aí os gols saíam, seja de bola parada, seja sobrando uma bola no ataque, e aí a coisa funcionava. Mas o ponto que eu quero chegar... Pode terminar. Não, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, até que ponto a gente deve trazer um treinador que vá mudar a forma de jogar do América, até que ponto vocês esperam um treinador que possa, por exemplo, colocar alguém para criar jogadas que seja do riscado ali, que saiba disso. Eu não sei se é o Alê, talvez o Alê não tenha conseguido se adaptar nesse primeiro jogo, isso também, talvez ele seja um jogador que tenha que ter mais preocupações ofensivas e menos preocupações defensivas. Mas eu estou na expectativa de que venha um treinador que consiga mudar isso também. Eu gostaria que a intensidade de jogo que o Tigrão colocou fosse mantida. Isso era algo que eu gostava muito. Ver os jogadores se entregando, tanto ofensiva como defensivamente, ver os jogadores correndo os 90 minutos. Isso me agradou demais no ano passado. Outra coisa que eu gostaria que permanecesse é o pensamento a longo prazo com os jovens. E eu acho que o Felipe Conceição fazia isso muito bem. Pescava o moleque lá com 17 anos, já botava para treinar no profissional, ambientava, e com pouco tempo de trabalho a gente já viu algumas promessas surgindo. Mas de ideia de jogo, eu queria um cara diferente agora. A sensação que eu tive nesse primeiro jogo... Pode falar, Lucas, porque na verdade a pergunta do Aço foi tão grande que eu já esqueci. Não, porque a sensação que eu tive nesse jogo é que, ele queria que o Zé Ricardo cobrisse ali quando o Leandro Silva subisse um pouco, ficasse um pouco mais na direita, o Juninho um pouco mais na esquerda, e fosse o Alê esse cara para fazer a ligação para o ataque, armar mais jogadas. Só que eu achei o Alê, igual a gente mencionou anteriormente, né, muito lento, e assim, meio que sem ritmo, sem entrosamento, que isso é normal. E acabou o Juninho, ele é muito voluntarioso, né, ele sempre vai para aparecer meio como elemento surpresa. Então, eu senti que a intenção não fosse que o Juninho fosse armar a jogada nesse jogo, só que acabou acontecendo por como o jogo estava saindo, como o time estava jogando. Mas que não funcionou agora, também. Agora, eu acho que assim, a questão da ideia de jogo é óbvio porque era uma ideia diferente. Eu não gosto da ideia do Tigrão, que desde a primeira entrevista dele, quando ele assumiu, vocês vão lembrar, ele falou que ele prioriza a defesa. Eu acho que assim, priorizar a defesa, ok, mas você não pode o tempo inteiro querer se defender. E assim, o futebol um ano é muito grande pro futebol, as coisas mudam muito. Se for pensar, o nosso grande jogador do primeiro semestre até, sei lá, até maio, junho, era Felipe Azevedo, que depois sumiu. Ele é muito bom do América. Então assim, as coisas vão começar a se acertar lá para maio, junho, que a gente vai realmente ter ideia, e talvez a saída do Tigrão agora seja boa por isso. O cara que vier agora, ele vai ter um tempo muito grande para montar um elenco do jeito que ele quer. Não sei se o América vai ter recurso para isso, até porque ele fez com o América, fez contratações com contratos longos. Eu não sei como é que vai ser isso aí mesmo. É, isso aí é uma coisa, é complicado, porque definir esse perfil, eu não consigo ver como é que o pessoal está pensando ali ainda, né? Como é que está o pensamento? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre. Mas, ô, Jair, só um negócio interessante. Não. Não. Nós temos muitas opções no mercado, coisa que não acontecia antigamente. Se você for pensar, tem muita gente disponível aí. Desde um Luiz Felipe Scolari, vamos exagerar. Tem um Rodrigo Santana que saiu ano passado, então, o Anderson Moreira, então, mas tem opção no mercado. Mano Menezes. O negócio é acertar. É óbvio que esses caras são fora da realidade do América, mas eu falo assim, que opção tem demais no mercado. Você tem que acertar. O pessoal estava falando hoje que o salário do Tigrão era 80 mil. Nessa faixa aí é bem difícil achar, viu? Aí até porque se for. Mas se for 80 mil, aí justifica ele ter ido pro Bragantino, né? Deve ter ido pra ganhar 150, sei lá, alguma coisa assim. Tem que ir mesmo. É, agora, só por que você não queria deixar eu falar? O que é isso? Só pra te deixar triste. Não, eu não fico triste. É porque eu fico imaginando sua cara fazendo beicinho. Eu faço, eu ponho live aqui, peraí, eu sei fazer isso. Aqui, deixa eu falar uma coisa. Fala aí, Glauco. É uma figurinha que ele vai mandar, quer ver? Não, não é figurinha, não. Em cima disso que o Alisson falou, não tem como, não. Isso, em cima do que o Alisson falou, a ideia de jogo, me dá uma preguiça danada, porque a gente acha que é só o técnico que vai resolver a coisa ali. Eu não concebo futebol só isso, não. Poxa, tem 11 marmanjos lá dentro de campo. Será que nenhum deles ali consegue fazer uma leitura dentro de campo? Entender o que está acontecendo? Poxa, futebol é... Tudo analfabeto, não, pera aí. Não é nada. Não, peraí, não, você entendeu o negócio, não tem condição. Olha só, o Lucas jogou bola lá com futebol subóbito comigo, e ele vê lá, só, não tem condição. Quando o cara sabe jogar bola, ou tem uma noção, faz as coisas acontecer. E esses caras ficam pra isso, bicho. Eles têm preparo físico, entendendo? Se dedicam. E aí você vê um peladeiro ali, né? Um cara que reúne terça e quinta, né? Já tudo com mais de 50 anos. Os caras têm completa noção de jogo, não conseguem correr, mas faz a bola correr, sabe olhar, sabe lançar. E os caras dentro de campo ficam assim, não, vamos ver o que, que o professor vai falar. Cacete, o professor vai falar uma hora ali para dar uma injeção de ânimo, uma acudida, dar um esporro no cara. Fora isso, é dentro de campo ali. Você tem uma ideia de jogo, vê o que seu adversário está fazendo, os caras, os outros 11 adversários estão lá para poder facilitar a sua vida, e você ou tenta pelo meio, ou tenta trai, tá entendendo? O Thales falou do jogo defensivo. O Pinheiro, quando veio para o América lá atrás, o jogo dele era exatamente isso. E o América jogava demais, fazia gol para chuchu de contra-ataque. Ele recuava o time, tinha os pontas, tinha o Palhinha, tinha os caras que sabiam lançar e fazer correr. Então, assim, a questão do jeito de jogar, dentro de campo os caras têm que se conhecer. O lance do Felipe Conceição é porque, assim, Thales, quando ele falou em resolver a defesa, é porque a gente estava tomando gol demais. Então ele foi por etapas. Ele parou, que pessoal, vamos parar de tomar gol, vamos segurar. Fez isso. O nosso ataque estava mais ou menos daquele jeito. E o gargalo, não é de hoje, é de muito tempo, é o meio de campo. A gente teve a sorte ali do Serginho, naquele período ali e tudo, mas ele, na hora que ele começou a engrenar, o pessoal lá do Japão veio e levou. Então, assim, aí falta. Então, assim, encerrou o contrato dele lá com o Kashima, encerrou, o Corinthians estava iniciando tratativas, aquela coisa toda, mas assim, né, mas a gente tem que falar da nossa realidade. Esses caras que a gente tem aí, é possível, esses caras, é aquilo que de vez em quando eu escrevo lá, esses caras são atletas de futebol, eles não são jogadores, então eles não sabem porcaria nenhuma. Se fizer um junta-junta aí do pessoal do Decadentes, é capaz de engrossar o caldo com eles ali. Se fizer um treino-jogo, não aguenta. Entendeu? Não aguenta. Eu vou te falar que hoje o Sérgio Tavares meteu 5 gols na pelada, hein? Aí, ó, tá vendo? Mas falando então, assim, a percepção, pra finalizar rapidinho aqui, então, assim, a ideia que eu vi, um esquema de jogo, não sou afeito a isso, mas eu acho que dá uma ideia dentro de campo. O tal do 3-5-2, do Givanildo. Você consegue ter ali uma situação de compactar a defesa, um meio que você pode fazer um rodízio de pessoas, de atletas ali, que pode ter um momento de defesa e um momento de ataque, e dois finalizadores ali flutuando, né, que pode enxuriçar a vida da zaga adversária. Mas assim, pode se o cara deixa eu olhar no Aurélio aqui. enxuriçar a vida do adversário. Enxuriçar. Mas chouriço não é que tem que come? Chouriço não é que tem que mexer com os buchos, bicho? Mas é isso, vocês entenderam. A linguagem do futebol lá dentro é assim, tá entendendo? Mas o que é muito desânimo, traz muito desânimo. O que preocupa com relação a isso é porque, de fato, assim, a América tem recurso mais limitado. Um camisa 10, um jogador que arma a jogada... Não precisa de um camisa 10, um cara que pelo menos ele arrisque ali entender. Você passar uma bola, né, com 5, 10 metros não é algo complicado. Né? Coisa. Parece que assim, o treinador seja com ele e fala assim: olha, nós vamos jogar dessa forma. Goleiro, você solta a bola para a zaga você vai jogar para alguma das laterais, tem que passar necessariamente pelo meio e aí vai variar para o ataque. O futebol é dinâmico, o cara pode dar um esticão igual o Paulão fazia, lançar lá para frente. Então, assim, não é ter uma visão lá do passado, mas o futebol ele pode ir para frente e para trás do mesmo jeito, ou box to box, igual o Felipe de Leucas fala aí. Assim, mas os caras têm que ajudar dentro de campo. Não, o professor tem que falar isso. Vamos ver o que, o professor vai mudar. Mas é porque eu disse assim, um camisa 10, um jogador para armar a jogada, ele facilita um pouco nisso. E ajuda muito. Quando sugeriram, por exemplo, o nome do Adrian, que eu sinceramente não sei se está jogando bem, se está jogando mal, a questão não é nem o nome em si, o Brax falou que o América não está procurando jogador com essas características. Então... o que me preocupa é um pouco isso. Acho que o América vai procurar, vai terminar o Campeonato Mineiro, vai procurar talvez atacante, ou vai procurar zagueiro, jogador pelas beiradas, que é aquele meio atacante que faz pouco gol e corre muito, mas jogador para armar a jogada, o América não está procurando, segundo as palavras mas não do tem. Próprio Paulo Brax. Mas não tem. Esse mas não procurava também por causa do Felipe Conceição. Essa não é a forma que o Felipe Conceição arma a equipe. E se a gente pensar... É, o jogo dele é outro. Mas agora ele saiu e a gente vai procurar agora é mais difícil. E mesmo contratando o técnico, procurar... vai pesquisar agora é mais difícil. Sim, é não. Vai procurar se o novo técnico quiser um jogador com essas características. Senão não vai procurar também, não. Mas não tem esse jogador... Você tem que ver se essas características que você falou são em relação à característica de campo ou às características, de, às vezes, de idade, de perfil e coisa assim, né? Na marca de campo. O Felipe, um cara assim não encaixa. O Serginho teria dificuldade de jogar na equipe do Felipe Conceição. Da forma como certamente. O não conseguia jogar, não. É. Sim. Na verdade, o que o Glauco tá querendo falar é que falta pra gente um capitão. Isso, um cara ali dentro que dá uma sacudida nos camaradas, vamos jogar bola, entendeu? Mas hoje em dia, o futebol hoje ele tá mais nivelado. Assim, o pessoal hoje, você tem um quarto capitão, o cara vai conseguir motivar a galera, só que a ação que os caras vão conseguir executar em campo depende muito do que foi trabalhado. Então, tipo assim, você não consegue jogar hoje só na individualidade. Assim, isso não vai acontecer mais igual aconteceu. Só pra entender. Isso é de quanto pra cá? Ah, diria que eu não acredito que eu posso falar assim pro futebol europeu dos últimos 10 anos pra cá. Mas, assim, porque aqui no Brasil, não. Eu pensei nisso mesmo, 10 anos. Ah, mas hoje. Eu te falo que, por exemplo, o time da América, quando tinha o Mancini era esse cara. Não, assim, você era consegue ter um cara. Assim, era o cara que tinha uma noção tática e no meio do jogo ele mudava ali. Ele era o capitão, ele tava forte ali. Você consegue ter um cara, mas vamos pôr um cara que é acima da média, assim. Vamos pôr, seriedade, imagina que o Serginho voltasse, só vou colocar assim. É um cara que tem um passe diferente, que consegue ver o jogo de uma maneira, assim, diferente do que os demais. Mas para que ele consiga também ter a questão de conseguir fazer mais diferença, o time em si tem que trabalhar melhor. Ele pode, no máximo, ele falar assim, cara, a próxima vez você não passa assim, você passa cruzado, o cara pode até fazer, mas, tipo assim, isso é o mínimo. Em geral, a forma como o cara vai trabalhar, o que vai ficar mais mentalmente, vai ficar mais na memória pro cara agir, é o que vai ser trabalhado no treinamento. Por isso que a gente insiste que, tipo assim, o treinador tem que ter as soluções de treino, trabalhar outras opções, tanto como se defender ou como se atacar. O como se defender é mais fácil de trabalhar. O como atacar depende de um pouco mais de efetividade. E não é nem falando só de um time puramente ofensivo. Um dos treinadores que eu gostava da forma como ele trabalhava, o nome dele era Tony Pulis. Ele era conhecido por ser um treinador extremamente defensivo. Ele era odiado pelos outros treinadores, porque o time dele geralmente liderava a Premier League em número de faltas. Ele descia o sarrafo na galera para marcar. E ele era muito, tipo assim, ele era muito forte em contra-ataque e bola parada. Então ele tinha jogadas de... O time dele, do jeito que armava, né? Uns meias com crédito da paixão, passe longo. e os centroavantes rápidos conseguiam criar o contra-ataque, e ele tinha geralmente a linha de defesa dele era muito alta. Ele foi o cara que eternizou aquele o latereio, né, o lateral na área, mas a dele era jogada, você tinha o posicionamento dos zagueiros, o que eles faziam na hora do lateral lá com o Dilip, era tudo programado, porque ele efetivava o que ele tinha de melhor, que era a bola parada e os contra-ataques. Ele era extremamente defensivo e conseguiu muito sucesso por um tempo na Premier League. Pode ser sincero, até 5 anos atrás eu não sabia quem era esse cara. Não, é porque ele treinou sempre times menores, é claro que nenhum time grande você então precisa dessa metodologia. Não, ele pegou o... Quando ele estava no West Brom, ele conseguiu terminar na parte de cima da tabela, ele levou o Stoke City, a melhor colocação do Stoke City na Premier League, ele subiu com o Stoke e terminou também na metade de cima. Ele conseguiu pegar times que lutavam para rebaixamento ou que ele subia e passava para ganhar outro patamar. Não é um treinador... É o Givanildo de lá, é isso? Só que... O Givanildo da Inglaterra. É um momento diferente. Então, não é que tipo assim, a gente tem que trazer um cara que vai querer futebol total ofensivo. É um cara que seja competente naquilo que ele se propõe a fazer. Givanildo. Que saiba fazer, defender bem, mas que saiba que o time tenha soluções para conseguir criar gols, conseguir atacar. Então, só um... Ô, Felipe, eu entendo isso que você está falando. Essa é uma peça do quebra-cabeça. O cara que consegue entender isso, mas também ter os profissionais, ou os atletas, ou as peças lá para poder fazer. E o problema é que, ultimamente, as peças não estão boas, mas não é de hoje, tá entendendo? Infelizmente, essa molecada, a gente viu aí a Copa São Paulo agora, a nossa base, né, tá meio assim, insofrível. Pode ser que foi mal agora na Copa São Paulo, e ao longo dos campeonatos e do ano aí, amadureça e dê muito certo. Mas de um bom tempo pra cá, o que tá chegando no mercado, o que tá chegando pra jogar a bola, os caras são só atletas, tá entendendo? A mentalidade deles é outra, não é jogar futebol, não é... Entendeu? Preencher um espaço ali, fazer um passe, um lançamento, e por causa disso ir lá fazer um gol. Não, os camaradas querem só. É muito dentro disso do que você fala, a questão das regras, do jogo, do formato do jogo, não do objetivo do jogo, que é ganhar, tá entendendo? A questão de meter gol ali e ter a vontade de ganhar, almejar um título, essas coisas estão perdidas. Você fica só. Mas aí eu posso falar com. Posso. Assim, não sei, é minha modesta e caótica opinião da coisa, não é a verdadeira, mas assim, é um pouco do reflexo, triste demais. Aí é planejamento de base, que isso no Brasil falta. Eu vendo os profissionais... A base tá horrível, fora, muito ruim. O chegado meu, hoje trabalha na Tailândia, ele falou assim, ele não entendia como é que o Brasil, como que era, sempre revelou muitos jogadores, como é que ele tinha dificuldade para ganhar campeonatos de sub-15, sub-17, né? Fora. E aí, agora que ele tá trabalhando na base na Tailândia, ele falou assim que agora ele entende, porque lá os caras são muito organizados, a organização do trabalho de base é muito bem feita. Então, tipo assim, eles conseguem que os caras ali no sub-15, no sub-17, terem seleções relativamente fortes. O que falta para eles, já que a liga deles não é competitiva, eles não conseguem dar o passo. Então, quando os caras chegam no profissional, jogam muito pouco, jogam uma liga que não tem muita... Eles não conseguem fazer... E tem muito pouco atleta também, tem aqueles que vão saindo para outras coisas, eles não conseguem vingar. A maior parte dos atletas que até são bem promissores na base, como não vou fazer quase jogo no profissional, os jogos vão ser de, tipo assim, uma qualidade menor, né? Eles não conseguem dar o salto pro profissional. Que é o que no Brasil isso acaba acontecendo, que assim, por mais que o Campeonato Brasileiro de Série B e Série A não sejam o melhor campeonato do mundo, eles são muito competitivos. Então, o salto pro menino da base no Brasil é muito grande. Verdade. E aí você acaba vingando. Então, a gente revela muito jogador assim, porque a gente tem muita gente, então tem muita gente querendo jogar futebol, aí você vai ter muita gente na base, a gente não trabalha a base bem, a gente perde muito talento por conta disso, mas a gente consegue, muitos jogadores vingam por conta da qualidade nossa, acaba que na hora que vai jogar no profissional, que o nível vai aumentando, né? Se a gente tivesse nos times um planejamento, um trabalho de base que fosse tão forte quanto em outros países, a gente ia revelar muito mais gente e muito mais gente competente. E aí você tem que ver o trabalho de base como você vai estruturar, o que você vai querer, o que você vai querer trabalhar com os meninos. O cara vai ter que ser tecnicamente muito bom, o cara vai ter que ter essa visão de vencedor, o trabalhar exatamente o que ele tem que fazer. E aí cobrar. Você tem que cobrar do cara um trabalho... Que tem um perfil, é que seja, vamos falar assim, é um processo. Revelar jogadores desse nível. Então a gente tem que jogar no sub-13, no sub-15, no sub-17, vai ter que jogar desse jeito. E a gente quer trabalhar com os caras que cheguem nesse nível aqui. E aí você tem que investir, pegar profissional capacitado, fazer a avaliação desse cara. Você vê que, tipo assim, ó, seu sub-17 não tá revelando bem, os caras estão chegando no sub-20 com aspectos técnicos defasados. Aí você vai, troca com um cara melhor. Entendeu? Não é só focar, não, a gente tem que pegar na base. Oi. E chega o Richard com 18 anos, a gente revela ele com 18 anos. Vai tomar um saco esse tempo aí. Não, mas o. Não, Otávio, ainda tem mais. É, eu acho que tem um ponto também, que é o seguinte: nas categorias de base no Brasil hoje, e no mundo, isso não é só no Brasil, não. O menino é moldado para ser parte do esporte coletivo. Então, se ele tem um excelente preparo físico e uma condição física privilegiada, ele é privilegiado nas bases e tal, e vai subindo e tal, e a coisa vai desse jeito. E quando a gente pega hoje, se você pegar o time do Flamengo, que é hoje a principal equipe do país, e talvez da América, né? O Flamengo hoje, ele tem o melhor jogador do Flamengo, é o Bruno Henrique, que é um jogador que veio da várzea, que não passou por base nenhuma, e acabou de contratar o Michael, sei lá, do Goiás, que também é um jogador que veio da base, também não passou por equipe de base. Então você começa a perceber que... Então são jogadores de futebol. A própria várzea. Sim, estão começando a apresentar aquilo que é diferente, que é ali aquela irresponsabilidade de partir mais para o drible, aquela ginga que se aprende mais na várzea do que necessariamente nas categorias de base. Então, acho que um dos pontos também de erro das nossas categorias de base, não sou grande entendedor de categoria de base, não, mas foi tentar acompanhar demais essa mentalidade europeia. E aí a gente perdeu a nossa característica, que é a característica da qualidade técnica, é a característica do um contra um, é a característica do drible. Talvez a gente deveria mais aliar essa capacidade física, que é importante, sim, tem que preencher espaço. Hoje em dia não dá para não correr, não dá para não ter capacidade física, não dá para deixar nada disso de lado. Mas também nós, a nossa característica do futebol brasileiro, que é a característica do um contra um, do drible, do diferente, do passe diferente, a gente também não pode deixar isso perder. Eu concordo. E assim, é isso que necessita também. Dá pra você colocar no trabalho, dá pra você fazer um pouco isso, né? Acho que isso a gente perde muito mais focando na parte de. Do resultadismo também na base, né? Tipo, do cara focar. É. Ele não quer formar o atleta. Ele quer o cara pra ser. Quer fazer o jogador ali ganhar, quer ganhar título na base. Então, tipo, aí você pega jogadores que eles ficam sem posição, pega um cara, o Xavier, que era meia, aí jogava de lateral, também, você vai fazendo o cara colocar ali porque você quer ganhar. Então, tipo, o time da América não, mas jogou muito tempo 3-5-2 também, mas pra segurar bem lado, contra-atacar algumas chances. Assim, você não tem que fazer. Dá pra você fazer um pouco, você consegue trabalhar o cara, dar essa liberdade, formar o atleta em si. Ganhar título, né? Na categoria de base. Você tem um trem que a América não faz, é ganhar título em categoria de base. A América, isso é minha opinião, a América prioriza revelar. A América, Minas Gerais, a base do América ficou muito escocateada, na verdade. Não ficou escocateada. Eu sei porque a gente perdeu muito atleta na base quando a gente estava com o CT lá em Santa Luzia. Que faltava, tipo assim, teve um goleiro que foi pro Santos depois. Estava na época do Sub-15. Que o cara teve uma dor de dente, ficou uma semana. O nome não lembro agora. Vingou? Que Vingou? Oi? Agora ele tá no Sub-17 ou Sub-20 ainda. Não dá pra saber. Não tem tanto tempo assim. Mas que, tipo, o cara teve dor de dente. Aí ficou uma semana reclamando no CT, que tava doendo, e o time não fez nada. Aí ele ficou puto, tipo assim, ameaçou sair do clube, foi fazer uma coisa, tipo assim, aí ele rompeu o contrato depois, senão com o Santos. A gente perdeu jogadores por falta de estrutura. Na época o pessoal falou que o Magros Livre gerencial, o Magros não ia no CT com muita frequência. A gente não tinha muito, não sabia muito o que acontecia, a gente perdia muito profissional, porque o pessoal atrasava o salário do pessoal que trabalhava na base na época. Aí o cara via, tipo assim, tinha uma proposta do outro clube de base pra trabalhar ali, os profissionais também de treinadores e tudo. Até porque eles não viam muita chance, né? Era época, então, tipo, você perdia muito bom profissional porque você não dava estrutura, você perdia muitos bons atletas, às vezes, porque você não dava o suporte que precisava. A gente revela porque revela, mas, tipo assim, não é tanto assim também. A gente podia, tipo assim, se tivesse um trabalho um pouco melhor, acredito que agora trazendo o pessoal pro CT, que é o projeto de planejamento, você vai ajudar, que você vai dar uma estrutura um pouco melhor, vai estar um pouco mais perto, o profissional vai conseguir ver. Só que precisa também trazer profissionais capacitados, né, para trabalhar na base em si. Aí eu não posso avaliar porque eu já não tenho mais contato assim, com o pessoal que está lá hoje, né? Então, mas a gente não. Assim, a gente revelou o Richarlison nessa, revelou o Danilo nessa, beleza, mas tipo, você pode dar sorte, você pegar um cara que é acima da média, ele vai vingar independente do sistema. Por mais que seja sucateado, o cara vai sair, vai conseguir vingar no profissional. Mas não é exatamente Não é só a... Não dá pra contar com isso especificamente pra revelar jogador. Você tem que fazer um projeto bom, investir nisso e vai começar a colher fruto, né? Pessoal, deixa eu puxar um pouco mais a pauta do programa, que já estão quase 9 horas, nós não conversamos quase nada ainda. Ficamos divagando aqui. Vamos lá. Vamos fechar o jogo de quarta-feira? Bala da Galera foi eleito aí, ó, Decadentes na Globo. 37.2, leram duas perguntas nossas lá, falaram e tal. O pessoal curtiu aí, com 37.2, seguido de Rodolfo com 34.9, Giovanni só pelo gol 27.9 e Mateuzinho com nenhum voto. Bom, o Decadentes na Globo é legal, mas eu acho que pelo jogo eu vou votar no Rodolfo. Eu vou dar essa moral aí pra ele, assim como não dá pra falar que o cara é pereba com um jogo só, também não dá pra falar que é grande jogador com um jogo só. Mas eu vou votar no Rodolfo. Felipe, qual é o seu voto? Olha, eu vou votar no Marcão do Castelo pela participação ativa nas mídias sociais, que renderam esse pequeno destaque na Rede Globo durante o jogo. Porque assim, o Rodolfo foi o melhorzinho em campo, mas acho que não fez tanto pra merecer um voto, assim. Achei o time bem, bem abaixo. Tá certo. Glauco, qual que é o seu voto? Glauco? Tá ouvindo? Ah, estamos. Tá com um pouco de atraso. Então tá. Eu acompanho o relator, mas também faço uma menção honrosa ao Marcão, né? Mas assim, detonar a Globo, viu? Porque eu tive parentes que tentaram ver o jogo pelo Premier e foram surpreendidos com a palhaçada de passar só no streaming pelo Globo.com. Então, assim, uma palhaçada, né? Compra o negócio e não consegue ver. Pois é, o pessoal até nos comentários citou essa questão da transmissão. A transmissão ficou ruim. Como é que é essa transmissão? É ruim, Jairo. Olha só, porque assim, a coisa da internet, você vê, entre nós aqui, tem hora que a transmissão, ela pica, a internet, ela não é estável. É difícil você ter uma internet estável, porque vai a internet, você tem que ter um equipamento também que seja compatível com aquilo, e o momento da demanda de gente que está assistindo aquilo ali. Então, assim, é muito variável. E é um serviço que a gente tem que não... Né, a tecnologia ali, ela dá conta disso, mas a internet, do jeito que estão fazendo, então assim, é um negócio muito embrionário, mas muito ruim. Mas o chato é isso, pessoas igual os meus parentes lá de Barão de Cocais e de Esmeralda, foi empocado com isso. É, assim, eu como consumidor... Aí assim, desagradável, foda, você compra, mas não pode usar. Como um consumidor de jogo pela internet, né, já que eu tô um pouco afastado, eu confesso que eles melhoraram muito do que eram as transmissões do Premier Online. Quando a última vez que eu tinha assistido, eu assisti jogo Link Alternativo, ainda que eu pudesse ver pela Premier, né, pro meu irmão assina, porque a última vez que eu tentei ver o jogo no online, o único jogo do Mineiro que não passou, que não conseguiu um Link Alternativo, foi eu terminei o jogo 40 minutos depois, por conta dessas picadas que o Glauco falava. Desse... E sem falar do delay mesmo, tem um atraso. Foi melhor... foi basicamente o mesmo nível dos links alternativos, com exceção que não caía de vez em quando, que os alternativos caem, né? Então, assim, eu acho que foi um pouquinho. Eles melhoraram muito, mas ainda assim não é pra ficar picando tanto assim. Mas o que eu reclamo mais é que o pessoal que eles escalaram pro jogo era péssimo. Assim, os dois comentaristas lá eram bem ruinzinhos, viu? E o Aras tá pedindo pra ser aceito de novo, ele está no backstage. Ah, tá certo. Thales, qual que é o seu voto? Eu vou de Rodolfo. Até porque, assim, deu gosto de ver ele batendo pênalti. Desde o Bill, eu tenho uma trauma com pênalti. O Bill era bom pra bater pênalti. Só que ele da bacia, era gol bonito de pênalti. E o Rodolfo fez um gol bonito de pênalti. Quero ver na hora do vamos ver, na hora que valer mesmo. Valia 3 pontos. Pra mim, todo jogo vale. Ponto corrido. Não valia não. Brigando isso mesmo, tá certinho. Quero ver ele na hora de bater naquele jogo pra poder assumir o G4 contra a Ponte Preta. Ali eu quero ver. Aí tem água demais pra rolar. Nossa, não nem Rodolfo, tô na América mais. Marcos, seu voto pra bala, meu Jorge. Eu vou de Rodolfo também, porque... Foi uma estreia, né? Estreia já é complicado e ele conseguiu com tranquilidade ali mostrar algum valor. Espero que não seja só um cartão de visitas do bonitinho, que ele continue evoluindo aí. Tá certo. Rodolfo, então ganhou um abraço, senhor Thales Maciel. Um abraço e um bolinho de bacalhau. Não, a coxinha não, só o bolinho. Agora tem mais coxinha, não. Ficando doido. Que bolinho delicioso. Colatina da galera. Olha aí, esse aí não teve muita dúvida, não, viu? Olha lá, eleito pela galera como colatina, Leandro Silva com 68%, seguido João Paulo com 12%, Tigrão com 12% e Lucas Cal com 8%. Ah, eu também não vai ter escolha, não. Vai ter que ser Leandro Silva, viu, gente? Pelo conjunto da obra, e voltou pior do que estava no passado. 2 gols nas costas dele. O Alisson Fernandes, seu voto. Cara, se não fosse essa situação do Tigrão, eu também ia votar no Leandro Silva. Mas como o Felipe Conceição está saindo, nos deixando na mão, eu consigo entender o lado profissional. Eu não sou desses chiita que acha que é traidor e não sei o quê. Não, o cara é um babaca mesmo, traidor, filha da puta. O cara tem uma família, o cara tá aqui com um salário, chega um outro clube de primeira divisão, com um baita projeto, contratando um tanto de cara bom de bola aí, oferecendo ele o dobro do que ele ganhava aqui. Eu acho absolutamente natural que o cara saia. Mas eu vou botar nele Felipe Conceição por duas coisas. Porque a situação do Leandro Silva é culpa dele também. Então, o fato do Leandro Silva jogar tão mal, isso se deve ao Felipe Conceição, porque foi ele que deu aval para renovar com o Leandro Silva, e sendo que o Leandro Silva já apresentava futebol nesse nível no ano passado. E também pelo fato dele ter saído exatamente neste momento. Eu ouvi entrevistas no inicinho do ano falando de 2 clubes que foram atrás do Felipe Conceição, e um desses clubes era o Bragantino, lá no final do ano passado ou inicinho desse. Então, se ele tinha alguma intenção de sair, ficou claro que tinha, tanto que saiu, por que ele não pegou pesado na negociação naquela vez? É claro que o Bragantino estava negociando com... Parece que tinha um técnico português na parada. Não, era o técnico então, espanhol do Independiente del Valle. Não, mas tinha um português também, que treina o time do Messias, se eu não estou enganado lá. E aí, isso, do Rio Ave, esse mesmo. Isso. E aí, eu sei que pode ser que o Bragantino naquele momento não queria tanto o Felipe Conceição, mas talvez se o Felipe Conceição tivesse feito uma contraproposta, tivesse pegado mais pesado, talvez já teria resolvido isso lá. O problema não é ele sair, o problema é sair com um jogo e tendo montado o elenco inteiro, e agora a gente fica com tanto de pepino na mão. Então, pelo conjunto da obra aí, eu vou votar no Felipe Conceição. E por ter me feito passar papel de trouxa também. Isso aí você tem que culpar o povo do Onda Verde, viu? Glauco, seu voto pra Colatina. Eu acompanho todo o raciocínio do Alisson, é isso aí, entendeu? O Leandro Silva é aquele ali que a gente sabe mesmo, mas como ele tem a confiança do Tigrão, né, então a dinâmica de jogo ali, ele podia ter repetido então a dobra com o Diego Ferreira. Com o Diego, pronto, já minimizava o Diego Ferreira, então ia ter um pouco de força ali na direita e ia mascarar o mau futebol dele. Mas, né, resolveu iniciar, o cara, né, já veio com aquele cartão de encerramento de ano, com aqueles 2 gols, e acabou apresentando o cartão de 2020 com mais 2 gols. Então, é o Tigrão em função do jogo. Agora, as decorrências depois do jogo, aí realmente, dureza. Tá certo. Thales, seu voto. Eu vou votar no Brax. Mas tá aí. Mas não tem que ter necessariamente estar ali, não. E por que vota no Brax? Oi? Explica seu voto. Explica seu voto. Tudo de bom é ele. O que é ruim não foi ele. É isso, nós já conversamos um pouquinho aqui sobre isso, né? Vamos ver. Não, renovar com o Leandro Silva? Nem não. Toda apresentação de jogador tá aí com aquele cabelinho de gel dele. Nem não. Tá certo. Felipe, seu voto com a Latina? 100% de grão. Opa, pô. O Tigrão ganharia então um abraço do Alisson Fernandes? Mas já ganhou previamente. Já ganhou, né? Já. Isso explica muita coisa. Tá certo. Bom, então já que nós já falamos um pouco sobre técnico, vou começar com uma pergunta. O Tigrão tá certo, tá errado ou ele é um hashtag Tigrão Babacão? Quem quer começar aí? Ah, eu já mais ou menos dei minha opinião aqui. Eu acho que ele, olhando a carreira, ele tá certo, cara. Por mais que isso seja um golpe aí pra gente no início de temporada, mas ele, avaliando a carreira dele, ele tá certo. Ele é um treinador que tá despontando aí pro futebol. Ele teve uma proposta do dobro do salário, que é uma proposta, então, a curto prazo, ela já é interessante, porque ela representa o dobro do salário para ele. a médio e longo prazo, ela também pode se tornar interessante, desde que ele, Felipe Conceição, consiga segurar o Rojão. Que ele vai pegar um Bragantino cheio de expectativa, com uma empresa multinacional que não vem investir à toa, então eles vão querer resultado, e um Bragantino que disputa o Campeonato Paulista, que é o campeonato regional mais forte do país, e que vai disputar uma primeira divisão, e que a Red Bull não vai querer disputar só para não cair. Eles vão querer algo a mais. Então lá ele vai ter estrutura, mas ele vai ter que demonstrar resultado. Ele vai encarar uma pressão, apesar de ser um time também pequeno, de uma cidade que é Bragança, que também não é lá tão expressiva assim para o futebol, mas que tem um projeto por trás de uma multinacional que cobra muito. Então, acho que ele deu o passo certo na carreira, mas ele vai ter que segurar o Rojão. Eu não sei se ele está tão preparado para isso. Glauco, você está com algum rádio, alguma TV aí que tá vazando aí na transmissão? Não, o rádio, aquela hora, eu desliguei tudo. Tá ouvindo? Ficou melhor? Ficou. Melhorou. Não, o rádio já tinha desligado. É alguma TV, algum rádio estava vazando aí. Eu queria comentar que eu acho que também a gente tem que pensar que não é só a proposta de salário, mas a grana para investir para fazer um time do Bragantino é outra conversa, né? Então eu acho que isso também deve ter feito os olhinhos dele brilhar também, né? Ele gosta de trabalhar com jovens jogadores, aparentemente, e o trabalho do Bragantino é um trabalho que visa revelar. Agora acho que nem tanto, mas o trabalho deles, tanto na Áustria quanto na Alemanha, são de pegar jogadores jovens, peneirarem bem e depois se venderem a alto preço também, fazer um dinheiro um pouco nisso. Então acho que ele viu a chance de um trabalho diferente e agarrou. Eu não acho... ele tá no direito dele pelo ter recebido uma proposta de salário maior. Eu não posso falar porque eu já fiz isso duas vezes. Eu larguei um trabalho no Brasil para ir pro Japão porque o salário era maior e fiz a mesma coisa para vir aqui para Gibraltar. Então, tipo assim, você faz aquilo que você acha melhor para sua carreira. O que eu acho errado na parte é que em momento nenhum eu cheguei e falei com o pessoal: não, eu vou ficar, mundo. Ah, isso mesmo. Essa é a questão. Ele foi ano passado, ele foi. Aí você ajuda, você dá, assim, recomenda jogador. Você, por exemplo, o Rickson veio por indicação completa dele. Por sorte, o contrato até o final estadual. Mas isso, o Léo Passos também não foi assim. Você tem que ver que ele indicou muita gente. Tudo bem que o Qual Brax fala, não é só a indicação do treinador que traz, mas ele montou, ajudou a montar o elenco. Se ele tivesse, assim, olha, cara, é o seguinte, tô conversando aqui com o Bragantino e tal, pode ser que eu saia, aí você vai e o clube toma outra, às vezes monta um elenco de forma diferente, às vezes tenta apressar, fala assim, olha, ou dá o racha e tal, não sei o quê, faz uma contraproposta, às vezes se o América tivesse a intenção de ficar, às vezes aumenta o salário um pouquinho mais ali, aumentando a multa, né, pra não ter assédio ou coisa assim, mas não foi o que aconteceu, ele falou, não, eu fico, não tem disso, tá, acredito na proposta do América, mas foi só até o Red Bull falar assim, não, é você mesmo, ele falou assim, então tchau. Esse que eu acho assim, não dá pra criticar o fato de ter querido, ter essa vontade de mudar, né, mas dá pra criticar um pouco a forma como ele conduziu tudo isso, né. A postura dele foi muito errada. É. Exatamente, a postura dele. É exatamente isso, exatamente dessa forma. Eu acho que em maio ele tá desempregado, no máximo. Acho que o Red Bull vai dar mais paciência. A não ser que ele comece. O Paulista não é tão. Até porque estão montando, eles não vão. Se ele não ganhar o Paulista, acho que não é problema. Acho que só se ele realmente começar a pegar o Paulista ali e perder todos os jogos. Né? Acho que ele roda. Mas acho que eles vão esperar o brasileiro. Mas já teve muita coisa que campeonato brasileiro. Ah, em maio já foi pro saco. Pois deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Diga, João. Ele só não foi pro saco na América, porque o América tem paciência. Porque as primeiras rodadas dele foram uma porcaria. Eu acho nas primeiras, isso... Thales, nas primeiras é difícil demais, cara. Nas primeiras é muito difícil o resultado vir. Eu sei, mas, a nossa cultura, vocês estão falando de cultura, assim, a nossa cultura é não ter paciência. O América, se você for pensar, está fora da curva. O América tem paciência demais com o treinador. Eu acho, nisso aí, o Felipe Conceição, o Felipe de Leucas falou, ele tem razão. O Bragantino, ao mesmo tempo que eles vão cobrar a médio e longo prazo, de início eles vão ter calma, porque eles têm um grupo de jogadores muito jovem e agora vão ter um treinador jovem. Eles sabem que isso aí vai demorar um tempinho para engrenar. Então, acho que antes do Paulista terminar, acho que sem chance dele ser demitido. E vou te falar mais, eu acho ele um bom treinador. Eu acho que ele tem um perfil para dar certo lá, sim. E eu acho que ele pode ser uma grata surpresa lá, por mais que muitos americanos aí tão putos com isso, mas eu acho que ele pode, porque ele tem capacidade de fazer uma equipe jogar de forma intensa, ele tem. Lá ele vai ter uma cambada de jovem que vai ter disposição para fazer isso. E lá ele vai ter um material humano melhor, mais técnico, para fazer essa equipe enfrentar. Então, eu acho que pode dar certo. Eu não acho que o Bragantino fez uma escolha não ruim, certo. Não. Eu sou um pouco mais radical que você. Eu quero que esse é rancoroso, né? Não, mas querer é uma coisa. Eu acho que ele pode dar certo. Que eu quero muito que ele seja desempregado em setembro, eu quero. Mas, não, eu quero em março. Mas o querer é uma coisa. Eu também concordo. Eu acho que ele vai ter que mudar um pouco mais. Ele vai ter que fazer coisas melhor do que ele fez no América. Ele vai ter que ter mais soluções, até pelo tipo de campeonato que o Bragantino vai jogar. Mas acho que se ele tem competência e ia mostrar isso aqui, ele tem tudo pra mostrar isso lá. Agora, se ele não tiver, não, uma coisa que eu achava que isso podia acontecer com ele aqui também. Se ele faz o Mineiro mal ali, capengando, perdendo, tropeçando pros times do interior, toma uma sova na semifinal ali e perde na Copa do Brasil, tipo assim, na primeira ou segunda rodada. Mas daí tá tudo normal no América, né? Ele ia pra igual o Givanildo. Se passar uma ou duas rodadas do Brasileirão ali que ele não começasse bem, ele tava fora. Então ele podia estar desempregado em maio no América. Igual tomou a salva. Sendo final. E ser eliminado na primeira ou segunda rodada como no Brasil, é o América. Esse aí é o América. Pode ser que ele proporcionalmente, se segue essa risca aí, eu acho que ele estaria demitido em maio no América. Aqui, deixa eu perguntar um negócio. Com relação a isso do Felipe Conceição, ele estava acontecendo de maneira sistemática ou foi no final do ano, deu uma pausa e veio agora? E outra, se vocês conseguem imaginar, no América, quem que foi o primeiro a ouvir isso e se foi o próprio, se foi o próprio Felipe que comunicou e para quem? Para o Brax ou para o Salum? Então, a primeira coisa que eu queria responder sobre o Felipe Conceição é que, assim, a única coisa que eu vou sentir saudade dele é que eu nunca tive um técnico chamado Tigrão. Isso vai fazer uma falta do caralho. Eu acho que o que deve ter acontecido é que o Red Bull, com essa mentalidade difícil, é comum ter no exterior, de vez em quando, é como se fosse um processo seletivo para treinador, que você realmente recebe, você pega o treinador, você conversa, o cara te apresenta o projeto, ele, tipo assim, às vezes te fala, você tem esse elenco aqui, eu consigo fazer ele jogar assim, eu acho que a gente precisa de contratação para só essa posição aqui, que a gente não tem um cara no elenco e tal. O pessoal faz um pouco isso, de sentar para conversar, de ver a proposta, do que o treinador enxerga pro elenco que você tem. Então, eu acho que eles deviam ter tido interesse, sentaram para conversar com o Tigrão, escutaram o projeto dele e tal, mas quiseram escutar o projeto, tipo assim, o projeto do cara do Independente Del Valle, pode se sentar também com o cara do Rio Ave, igual falaram, e aí no final, ou por questão financeira, ou medindo ali com quem eles conversaram, eles podem ter optado no Tigrão. Acho que não foi a primeira, pelo que o pessoal falou, eles tentaram mais o Independente Del Valle, deve ter ficado muito caro, porque pro cara é uma outra vitrine, né, o que ele tá jogando e o que ele jogaria pelo Red Bull, né, e aí acabaram optando pro Tigrão a custo-benefício também. Mas acho que foi um pouco disso, acho que ele tava na parada desde, tipo assim, por falar a partir do final de dezembro, né, o Red Bull só não foi tão, igual você fala, a gente não tem pressa, a gente vai com o cara que a gente tá aqui e vai com ele até a gente contratar outro cara. Ele não vai ser efetivado, falaram, mas assim, eles não cogitaram jogar mais temporada, mais jogos no Paulista com esse camarada. Acabou. Provavelmente esse Independente Del Valle deve ter mais grana que o Red Bull. Pelo menos aqui em Minas Gerais, suco Del Valle vende muito mais que Red Bull. Isso eu já pesquisei. Ótimo. Só pro senhor, ótimo, que é um cara casado e não sai na night. Na night, Red Bull vende muito mais do que seu suco Del Valle. Falou o jovem. Vende não, porque Red Bull é caro pra caramba. Vende energético, mas dos mais baratos. Mas aí o preço compensa. Você tá recebendo algum da Red Bull também? Não tá repassando pro restante aqui, opa, o Merchan? Opa, abafa o caso. Mas tentando responder a pergunta do Glauco aí, eu não faço ideia de para quem ele falou primeiro. O que saiu aí na imprensa é que parece que o América não ficou muito satisfeito com a postura dele. E eu lembro de uma entrevista do Paulo Brax, acho que na 98, no início desse ano. É, 98. Ele falou isso mesmo, que teve um time que assediou de uma maneira muito inoportuna, que eles ficaram muito chateados. Então eu acho que já tinha alguma coisa ali. Então assim, é complicado. Do ponto de vista profissional, tudo bem. Mas aí pega aquilo que o Dileucas falou. O cara ficou falando juras, né? Quando você esteve lá para poder falar que ele renovou, ele ficou emocionado, você estava lá, você pode falar, ele parecia estar sincero ali naquele momento mesmo, e estava. E aí depois, sim, no final do ano, mesmo com não acesso, ele acreditou, ele viu, no início do ano, o cara foi eleito, né, o técnico do ano lá, o Troféu Guará, fez uma entrevista agora na Itatiaia aí, todo empolgado, e reforçou, pessoal, não tem interesse nenhum de sair no América, e aí de repente, né, vem o primeiro jogo, aquela coisa toda, aquele discurso, não vou descansar os caras que estão cansados, você já começa a olhar torto, e no segundo jogo, Esse que é assim, som é folclore. Como é que ele fez? Falar, ele ligou pro Brax, ele ligou pro Salu e falou assim: olha, gente, eu tô recebi, tá aqui, ó. Eu nem sei como é que eu falo, agradeço, mas eu tô indo lá pra Bragança. Você já pensou o tormento que foi isso nos bastidores? Que loucura! Sim. Puxa vida! Mas tem um outro negócio também que a gente não levantou aqui, mas que pode ter algum peso. Acho que não é determinante de forma alguma, mas pode ter algum peso na decisão dele. O Anderson, uhum, quando saiu, vocês vão se lembrar bem. O América estava bem na tabela. Outro babá. O América estava bem planejamento. Na tabela. Tinha planejamento, tinha um grupo bacana que ele acreditava e tal. E de repente o América. Aí ele viajou para a Argentina. Sim, mas o América fez antes disso, vocês vão se lembrar. O América fez umas 3-4 partidas ruins. Daquelas que você vê a má fase chegando, que dá aquele... Com a própria Chapecoense num jogo à tarde, no Independência. Sim, e depois... Um jogo ruim. O Anderson saiu. E aí teve aquela história toda do Bahia ter oferecido mais grana e tal, que tudo é verdade. Mas eu tenho certeza que teve algum peso ali na decisão do Anderson, aquela sequência ruim de partidas. Ali ele viu que se ele ficasse no América, mais 3-4 partidas, provavelmente ele estaria demitido. Então ele pensou, então acerto com o Bahia, que pelo menos eu já garanto o meu próximo emprego aí. E o Tigrão, eu não sei, mas essa primeira partida foi de fato muito ruim. Será que essa proposta do Bragantino já não estava na mesa dele antes? E aí depois é isso que eu estou questionando. Depois de ter visto o que ele viu contra a Caldense, ele não pensou, quer saber, vou aceitar essa proposta aqui por lá fora? Isso mesmo. Tem muito por aí mesmo. Puxa vida, viu? Faz parte, mas assim, o América... Acontece esses negócios demais. Você tá doido. Você tá... Brincadeira. Exato. Nós fizemos uma enquete aí perguntando qual que é o técnico preferido. Se você dessa aí. Forma mesmo... É uma covardia do cacete, uai. Se for dessa forma mesmo, você já tinha a proposta. Pois ele esperou o primeiro e viu que o América não vai engrenar. Ele falou: não, vou pegar o meu bonezinho e vambora antes. Então ele é um covarde, pior ainda. Mas segue o jogo, foda-se, Felipe Conceição. Vamos lá, segue aí. Isso. Nós fizemos uma enquete aí perguntando qual que é o preferido do pessoal aí. Ganhou Anderson Moreira com 56,5. Lisca doido e Jair Ventura, cada um com 18,8. E Zé Ricardo com 5,8. Vou começar, queria que todo mundo desse um nome, ou entre esses ou esses aí, para falar assim: eu preferia esse. Felipe, qual que é o seu nome preferido? Sérgio Vieira. Subiu o Famalicão ano passado, tá em primeiro lugar com a Farense esse ano, na segunda divisão de Portugal. Foi injustiçado aqui pelo quanto foi contratado. Eu acho que a gente está precisando reprofissionalizar o nosso departamento de futebol e acredito que ele poderia ajudar bastante nesse projeto. Tá certo. O Bernardo Moreira fez um comentário para responder a pergunta do Glauco, ó, falando que o Tigrão ligou para o Brax e avisou no sábado à tarde. Ave Maria, dúvida, viu? Se ia ter jogo ou não ainda, hein? Que coisa. Thales, dê um nome. Cara, difícil essa pergunta. Era um cara mais novo. Já te adianto que esses quatro nem desse certo pra mim. Então. Dói meu coração, mas eu iria de Rodrigo Santana. Marcelo Oliveira, hein? Esperei sair o Marcelo Oliveira, hein? Não, eu vou com o Rodrigo Santana, cara. Eu acho que ele tá meio puto aí, ele tá querendo mostrar. Eu ia nele. Ele fez um trabalho na. Foi na RT, né? Que ele foi treinador de destaque. Foi bem na RT. Ele não foi na RT. Ele não é um cara novinho assim de futebol. Eu acho que ele tá puto. Ele tá querendo mostrar assim. Eu iria nele. Também acho um bom nome. Ah, acho um nome interessante, pelo menos, assim. Eu não ia querer ganhar essa cachorrada de qualquer jeito. Guarda Fernandes. Seu nome. E seu pois bairro? Pois é, cara. Difícil. E eu tava tentando aproveitar o tempo que você deu para os outros responderem para pensar aqui. Eu gosto da ideia do Anderson, mas ao mesmo tempo eu já não consigo ter confiança de que ele não vai fazer a mesma coisa que fez da outra vez, deixar o América na mão. E a gente está precisando de um cara que abrace o projeto da América com um pouco mais de longevidade, assim. Um cara como Anderson é um cara que basta fazer um bom trabalho que ele tem mercado em Série A e ele volta para algum clube de lá. Então, pensando a longo prazo, não me interessa. E aí, vendo as outras opções, eu concordo, acho que foi o Thales que falou que hoje a gente tem muitas opções. Eu acho que tem mesmo. O Marcos mandou uma lista lá no WhatsApp com uns 8 nomes, que dos 8 eu acho interessante uns 5. Uns 5, então, né? um 5. Eu acho que dá pra gente fazer boas escolhas. E eu tô com o Thales. Eu gostaria de ver o Rodrigo Santana, porque ele fez um trabalho interessante numa fogueira enorme no Atlético. É, e aí muita gente fala assim, ah, mas não aguentou a pressão. Mas a nossa pressão aqui é muito menor. Acho que ele vai ter tempo, condição, estrutura para conseguir trabalhar legal, motivado. Acho que daria sequência em boa parte das boas ideias do Tigrão, de aproveitamento de base, de um futebol mais moderno e com mais intensidade, e poderia também solucionar algumas questões que o Tigrão deixou para trás. Então eu vou para citar um só, Rodrigo Santana, mas tem uns 4 ou 5 aí que me agradam. E só mais uma coisa, o Rodrigo Santana tem um vídeo dele na internet que faz uma dancinha que é sensacional. Fico imaginando ele fazendo essa dancinha. Vixe, velho, puta merda, faço ideia. Glauco, seu nome, seu bairro? É Glauco Valério, bairro Padre Osaka. Quem que você aqui... quer pra dirigir o América? O Felipe lembrou bem, o Sérgio Vieira, aquele 2016, ele tinha umas ideias e se não fosse a molecagem, a falta de profissionalismo daqueles camaradas, era uma coisa ali que a gente tinha, a sementinha ficou plantada. É um cara que realmente é novo, ele tem uma didática diferente, a mim me agrada o nome, mas da mesma forma eu devo reconhecer que o Rodrigo Santana é uma situação interessante. Essa coisa de querer, né, dar uma massagada no Atlético ali, tudo. E ele tem um. São dois jovens, né? No mesmo modo ali do próprio Tigrão e tudo. Cada um com a sua peculiaridade. Né, são dois concorrentes ali. Eu não sei o Sérgio Vieira, porque o América não conseguiu segurar a onda dele. Né? E o Rodrigo Santana, depois que saiu do Atlético, tá ali, né? Fez os cursos, né, essa coisa toda, tá se. Né, se readequando e tudo, e sem falar que ele é cotonete, né, então, de cabelo branco, né. Tá certo. Quando a piada é ruim, eu tenho que explicar, isso é muito. Tá, eu vou falar com vocês que eu gostaria muito do Jair Ventura, eu gosto dos trabalhos dele, eu acho que é um cara que faz uns trabalhos bons, os times dele jogam pra frente, eu acho. O último foi o do Santos, né? Sim, sim. Eu acho pois que faria um bom trabalho aqui. É porque até o mesmo, não vem pra cá, não. Então, não, o problema não. É que uns caras desses, Jair, na hora que senta pra conversar, pro América o cara fala assim, a partir de 250 a gente começa a conversar. Aí fica difícil. É o pessoal fala sobre o Jair Ventura, que assim, teve Bruno Henrique, Gabigol e não sei mais quem, não conseguiu fazer os caras jogar. Aí você vai meter pra ele o Rodolfo, o Alê e o Mateuzinho. É. Mas aí consegue, você entende? Aí consegue fazer jogar, esse é o problema. O cara que tem um certo renome dentro de campo, o cara acha que, né, é ali, a janelinha é minha, e aí esse é o diferente, não é o jogador de futebol, é o profissional mesquinho, o profissional Nutella, entendeu? Não tá preocupado com equipe, com time, com coisa nenhuma, não. Ele quer fazer o negocinho dele ali. Mas aí pega um cara desse que tem uma certa grife, e pega um jogador que tá em início, aquilo que o Carlos Alberto Silva falava lá atrás, jogador que tá querendo encher a barriga, na hora que vê um prato de comida ali assim, vai em cima. Então assim, pode dar certo, mas o problema é isso, a pedida inicial é fora da nossa realidade, ainda tá longe. Então a gente tem que bancar em apostas mesmo, tá entendendo? E dar aquilo que você falou, a América é muito paciente. Mas só resta pra gente é isso, é um trabalho de perseverança ali e tudo é aposta. Não adianta, o Atlético uma vez lá atrás montou a Selegalo e aí, só nome de grife, deu ruim. Você pega um monte de operários aí, igual foi em 2017, o Anderson conseguiu fazer os caras jogar, o Felipe ano passado também pegaram os caras com um ânimo totalmente baixo astral e fez aquilo. Então, tudo é aposta. A gente deseja os melhores nomes, mas não tem garantia nenhuma que também vai dar certo. Vai ser frustração, chateação e perda de dinheiro. Então, é um dilema. Não é fácil ser diretor de América e muito vencedor. É foda. Tá certo. Olha, menino Glauco Valério fala palavrão também. Achei que ele só falava coisas bonitas. Tá certo. Pessoal, temos um programa? Já passamos 9:30 da noite. Passamos. Temos, já. Deixa eu só registrar uma coisa também, que eu acho que é importante. Teve muita cobertura da mídia em cima disso, e a gente acha que a gente não falou aqui, que foi o caso lamentável da injúria racial que aconteceu na arquibancada. Então, o América acabou sendo, tanto a torcida do América, quanto institucional, quanto instituição, sendo elogiado aí na imprensa, e na minha visão, merecidamente, por coibir esse ato. Eu acompanho futebol não acompanho tanto, mas acompanho um pouco mais o futebol italiano, e isso lá na Itália tem sido terrível. O Felipe de Leucas, que está mais próximo lá, de repente pode dar pode falar um pouco sobre isso, mas na Itália essa questão do racismo dentro do futebol tá um negócio preocupante demais, e lá muito se fala que a forma de coibir tem sido muito branda. Então as instituições, a federação italiana, os próprios clubes em si, eles demonstram não compactuar com isso, mas de uma forma muito branda, e esses casos estão só aumentando. E infelizmente começa a chegar aqui no Brasil, mais infelizmente ainda para nós, acontece ali no Independência, que é um local sagrado para nós americanos, né? A nossa segunda casa, a gente tem um prazer danado de ir ali assistir os jogos, mas graças a Deus que, mesmo tendo acontecido, foi coibido, tanto pela própria torcida, eu acho que isso tem que acontecer mesmo, quanto reprovado de forma pública pelo América e pela América como instituição. Então acho que vale o registro aqui e que isso não aconteça mais, porque pelo amor de Deus, né, gente? Aqui na Itália o negócio é realmente mais severo, porque os clubes em si não auxiliam, né? Eles encaram como coisa normal. Teve o jogador do por exemplo, rolou um no jogo contra a Inter de Milão. É um jogador da Inter de Milão, ao invés de apoiar o Lukaku, que foi quem sofreu na época, falou: ah, não, mas porque quando vierem aqui, a gente faz o nosso treino, vai fazer o mesmo, tentando fazer assim: ah, isso é normal, isso é daqui, isso é o nosso jeito. E os clubes não fazem muita coisa. A gente foi um pouco mais no caminho do que na Premier League, né? Por exemplo, quando rolou um caso de injúria racial também no clássico de Manchester, o Manchester City baniu o torcedor do estádio pro resto da vida. O Chelsea, pegaram um torcedor dele com injúria racial no metrô de Paris, e eles baniram o cara do estádio também pro resto da vida dele. Então, tipo assim, lá o pessoal coíbe muito mais. A gente chegou nesse ponto, né? Não sei se o clube teve identificação de quem foi e tudo, mas é uma parte. O clube via público fazer essa reprovação por nota oficial e tudo, mostra que tem uma preocupação em cima disso, que já é bem legal, né, da nossa parte. É o mínimo também de se fazer, mas acho que o América ter se posicionado foi legal em modo institucional, né? Acabar com o racismo, isso é marco de civilização, cara. Não, a gente não pode admitir isso hoje em dia, não. E mais ainda num clube como o América, que tem na nossa história, a gente nunca foi racista, a gente teve um fundador negro, enquanto esses times que estão aí, que se diz da massa, do povo, não deixava os caras nem jogarem, nem entrarem no time deles. Então, a gente não pode admitir isso mesmo, não. Parabéns a quem pegou esse idiota aí e separou. E parabéns a todo mundo aí que não deixou isso acontecer, né? Então é isso. Temos um programa, pessoal? Temos. Fechou. Temos. Show. Próximo jogo, então? Quarta. Quarta-feira. O jogo contra o Tupinambás, o jogo contra o Vila Estadiado. Globoesporte.com. Pra sabe Deus quando, né? E o Tupinambás, só abrindo uma parênteses já, o Tupinambás tem um atacante novo. Que é perigoso, Adenilson. Nossa senhora. Esse aí é novo. Tá na fase de transição pro subóbito do Globo. Esse aí tá mesmo. Pode crer, viu? Pode crer. E periga fazer gol ainda na gente. Pode parar. Não vamos zoar o cara, não, porque sempre pode acontecer. Então é isso. Boa semana a todos. Grande abraço. E vamos lá continuar apoiando. Seja o que for, temos que apoiar o América. Não é isso? Abraço. É isso aí. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.